5972, vê se mantém no 040, no rumo de ponto, após ponto, chegada a ponto. Rio, última 014, a sinalização Rio 5972. Chico, só um minuto, estou verificando com a falência. Acho que recebemos o seu plano, só um minutinho. Por gentileza. Boa, obrigado. Na escuta? Sempre, torcida. Só um minutinho pra cópia, será pago por Galeão, você recebe no seu plano. Obrigado. Mensagem 47, chama em Recife agora, na frequência 1251, 9033325, 6747. Foram 3325, começa a reportar de boa, bom trabalho. Mente, boa viagem. Caso desejo, está limpar direto no rumo de Pelour, descendo até 3000. Pelour, pronto, cópia. Procida. Galeão 380, autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da El, Leda após Leda Bideve. Recepta Upper November 857, segue até Porto Seguro, após Upper Zulu 16, e após conforme plano, controle 199.8, transponda 5432. Controle 3532 ao transponder, Tan 3565, cortejamento correto. Escute a informação ATIS Vitor e quando pronto para pushback e acionamento, chame na frequência 198.12. Afirmativo, vai se atualizar na da Vitor e chamará o pushback na torre 186, Tan 3565, obrigado pela opção. Nada, espanha bom voo. Canal 624, passa Duna, complexo final S, 12186. 1186, Canal 624. E 5972, após pelo Duna para o final S, descendo até 2000, autorizado final do procedimento. E pelo Duna 2000, usará estabilizado. Vai dar uma utilização 6224. 178, desse mantém o 050 na chegada à Mare, guarda a leste sul, continua 014, então 3178. Vem embaixado, trabalho, final 6224. Felipe 6224, solo 56, livra direito, a livrar mantenha minha escuta, prosseguindo o táxi via Alfa e reporta, antes da Juliette. Livrando a direita, mantendo sua escuta, táxi via Alfa, reportando antes da Juliette, destino 6224. Sinais 6313, é a torre. Informe estimado para iniciar o pulso no 01? Vamos, ao máximo 5 minutos, creio. Mais 5 minutos, copiado. O Oceaner 6224 irá aguardar antes da Juliette, pois o box que se destina à aeronave encontra-se ocupado. Gente, 6224. Dois, complete final S, chamando agora a torre, 118, décimo meio, bom pouso. 18 meio, obrigado, está estabilizado. 5972, boa noite, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Chegada a Mari, guarde alerta X-Ray, ajuste 90 no 4, gol 0076. Então 3178, desça via até 2000. Desça até 4000. Para 4014, 5595. Firmo. 07 de Pouso, Rio 5975. Para o táxi, soltando 3568, com o aborto, 3 horas. Piado, TAM 3565, táxi via Juliette Alfa, me chame pronto no ponto espera. Juliette Alfa, me chame pronto no ponto espera da Pula Terra. Gol no 076, desse mantenha 5000. Autorizado, 6313, chame táxi. 6313, coordenem com a equipe de solos de modo a podermos ingressar. O foco é sair da companhia o mais rápido possível, aí também no 01. Ok, então a gente vai coordenar para esperar aqui, e aí, o colega entra pela índice, fica melhor, né? Afirmativa. O CMR 6224, observa o relógio da TAM à sua frente, após taxia em frente e reporta antes da Índia. Já coordenado com o colega da companhia, o senhor irá ingressar via Índia até o 01. Assente, seguindo o trânsito, ingressando via Índia para o 01, observando também o feedback do colega aí. Obrigado. Boa, estou em Salvador, TAM 3565, pode estar dando um lugar pronto. TAM 3565, consciente, ali mantém pistão no zero. Ali mantém um no zero, TAM 3565. 5972, Gibraltar aqui. Rio 5973, solo ao 02, taxia via Alfa Quilo para o passo 3. Alfa Quilo, passo 3. Vento 160 graus 7 nós. Tem livre decolagem, pista 10. Livre decolagem 10, TAM 3565. TAM 3565, decolou 03, chama o controle, frequência 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, TAM 3565, decolou da EL, na sua escuta. Boa noite, contato, submantém 380, na saída da EL, lida, pode PDEG, TAM 3565. 380 da El Leda Videv, 3561. Solo Salvador, boa noite, Azul 4209, autorização nível 360 para Confins, acende da Victor. Salvador, boa noite, Azul 4269. 1186 para copiar Azul. 4209. Autorização 360 do Confins, ciente da Victor. Azul 4209, Confins está autorizado. Nível 360. Segue rota conforme plano de voo via Zulu 16. Decola 10, curva direita. Saída da El Leda, após Leda Bridge. Controle opera em 119, decima 8. Aciona 5425 no transponder Cotege. Azul 4209, está autorizado nível 360. Para Confins, a rota de plano de voo, up Zulu 16. Decola 10 com curva direita, saída da El, faz da El, Leda Bridge 198 controle, 425 é o transporte 409. Correto, Azul, quando pronto, são em posicionamento no 08. Vai chamar no 08, 09. Táxi via Índia Alfa, me chama em pronto no ponto zero, CNR 6313. E Alfa, chama de ponto zero, pronto. Complexo final LS, torre 1186. 386, boa noite. 3178. Boa. Felipe 5595, desse mantenha 2000 autorizado final LS X-Ray. 2000 autorizado final X-Ray, chega na. Vou no 076, desse mantenha 3000. Para 3000, no 076. Salvador, muito boa noite, tá? 3178, uma mini meia de timbre, vai ficar lá. 3178, boa noite, quando tiver aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando. São 3178, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso, São 3178. Bono 076, inicia redução para 1709. Reduzindo, 1076. Foi essa na linha 3, 3, considerada aberta, pronto, para o radar. Copy, aerossoné, observa o pouso do airborne da TAM, após ali mantém pista 1 no 0. Pouso da aeronave TAM, e 565 chama Recife agora, frequência 251, alterno 33, decimal 25. 125, 133, 25, tá? 35, começa. Totalizador 5595. Passou Duna, complete LS, torre 1186, trip 5595. 86, boa noite. Boa. Duna 076, autorizado, final ILS 3. Controlar estabilizado, andar 76. Aproximação, aguarda pista livre. Avanço, seco. Copiadas 208, está autorizado o Samitax. Deixa lá, 4 Jamais. São 3178, solo Zuno 1, livre à direita ao livrar, mantenha a minha escuta. Prosseguindo o táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Mantenha a escuta, Alfa antes da Juliette, 3178. Ocean Air 6313, livre pouso, pista 1 no 0, confirmando livre decolagem 1 no 0, vento 1 no 3, 0 graus 1 no 1 no 9. São 3178 irá aguardar antes da Juliette para prosseguir até a área remota 1 no 3. Tá de bem? É. Salvador, boa noite, vou no 076. No 076, boa noite, continue a aproximação.